filha da terra, a esperança surgiu. Zabulão e Neftali em dor se reduziu, mas sobre a sombra resplandeceu a luz. O povo que andava em ti se conduz. Ó Senhor nosso Deus, em ti nos alegraremos. Quebraste o jugo das trevas, Príncipe da paz. Em teu amor eterno, nosso ser se faz multiplicaste o povo, a alegria brotou. Como na ceifa, o coração se exaltou. Tu és o conselheiro, o Deus forte a clamar. Em teus braços seguros